你好，我是庄瑞， 我来自台湾， 我来自台湾参加。 Esse negócio é um negócio novo, realmente novo, não existe. And then the Brazilian government decided to adopt, you know, software, to free software. Bumerangue é o efeito. O que for daquela forma retorna com a mesma intensidade de modo perfeito, daquele mesmo jeito. Ação e reação, tipo João Bobo, tipo saco de boxe, o famoso e laureado VV vai voltar. Tipo engravatado larápio que rouba muito, mas não vive sem escolta. Não é punição, não é castigo, meu amigo. Não é maldição, nem profecia, minha tia. É só a lei. Desde os tempos em que os tempos não eram contados, já disse o rei dos reis. Preste atenção, analise, não é difícil. Tudo é vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude. Tudo é vai e volta. Nos primeiros dois meses que entraram todas as pessoas assim, chaves por aqui, já começaram a colaborar. E surgiu o conceito do projeto das BACs. Então a gente começou a falar, bom, o que está de errado hoje em dia com a inclusão digital? Como que a gente pode mudar isso daí? Quais são as ideias que a gente tem por trás? E a gente focou nessa história de fazer inclusão digital através de produção cultural local. Pegar o que tem de produção cultural local aí pelo Brasil, porque é muita coisa boa. E capacitar a galera a digitalizar isso daí e mostrar para o mundo. Né? Então, essa aqui parível não há, separação não há. Mesmo nesses 10 dias assim, que eu comecei a frequentar o Ministério, observar um pouco as opiniões, o quadro mesmo viu, eu não sou muito de falar muito, né? Nem pedia muita palavra, né? Mas observando, eu fui tentando mudar um pouco o foco do trabalho da minha secretaria, que eu sabia, quando fui convidado, que o foco seria as BACs, vocês devem estar bem a par com aquelas construções modulares, da qual são muito interessantes. Então, o ideal seria dar condições para que o fluxo se desenvolvesse com um pouco mais de rapidez naquilo que tiver ao nosso alcance. Que eu acho que alguém aí até colocou, porque na reunião do software livre, o Cláudio colocou algumas coisas e era exatamente o que a gente já vinha fazendo. Então, se é exatamente o que vocês estão fazendo e o que milhares de outras pessoas estão fazendo, a gente tem que tirar alguns nós e deixar a coisa fluir. E aí, assim, mesmo num dos discursos do ministro Gilberto Gil, tem um ponto que até quando saiu na imprensa, foi meio folclorizado, aquela questão do doim antropológico, né? É um processo de crescimento em progressão geométrica. É possível, daqui um ano e meio, dois, a gente ter 1000 pontos razoavelmente bem instalados no Brasil. Quanto custa aí? 60 milhões de reais o ponto funcionar, mais o kit multimídia, a gente entraria ali com uma caixa, mais um processo de oficinas, que seria um pouco uma guerrilha digital, que vocês é que são os guerrilheiros aí, que estariam desencadeando esse processo, e mais uma série de outras ações que vão sendo agregadas, não aquelas que a gente mentalmente criando um esquema, né? E idealiza que vai acontecer algo. O que a gente já fez de quando vocês receberam o documento para cá? Já preparamos um edital, que acho que na segunda, terça-feira ele está pronto, aí eu tenho que submeter a equipe do Ministério, se tiverem de acordo, para desencadear a entrada de 100 pontos de cultura. nesse processo de rede. A gente entra com o papel de governo. Não é assim, vai ser dessa forma. É o contrário. Nós oferecemos tais condições. Com essas condições, cada um faz claro. o que melhor lhe interessa. Se você pensar no software apenas como um produto, aí você não consegue entender a dimensão disso que a gente está falando. Mas se vocês pensarem no software como uma linguagem, como algo que tem que ser colocado para que você consiga se comunicar com o aparelho, consiga se comunicar com a tecnologia, aí você percebe a importância disso ser livre, disso ser liberado, para que se consiga interagir. Tá tirando os gabinetes e as frentes dos computadores para pintar. O pessoal tem um certo preconceito com computador velho, né? O computador velho fica meio amarelado e a galera não gosta. E também quando a gente faz o processo de metaciclagem, a gente abre a máquina e desmistifica ela inteira e enfia a mão e quebra a peça que não presta mais. E no final a gente pinta, que é pra máquina ficar com a nossa cara. Como a Ale fala, conquistei a máquina, é minha, eu pintei, tem a minha cara e tem tudo a ver. Mais do que uma vez, mas eu não sei, cara, eu não sei quanto disso funciona mesmo. Quando eu tô lá falando, eu olho pra cara das pessoas, eu não sei se elas estão ali entendendo ou se tá meio que entrando por um lado e saindo pelo outro. Mas deu mais doido dessa galera juntar tudo, comunicação muito rápido, não sei o que, é a velocidade de transmissão de dados, saca? Você antes tinha uma transmissão de dados a partir de fios, não sei o que, aquilo veio pra transmissão do satélite, Wi-Fi e tal. E semana retrasada, um japonês enviaram uma transmissão pro corpo. Então, usando a eletricidade estática da pessoa, você consegue transferir até 540 megabytes por segundo. Ou seja, eu lembro que estava escrito que numa relação sexual eram 4 gigas transferidos. Pô, é um DVD. Você consegue transmitir um DVD numa relação sexual, saca? Uma certa cultura quer perder o controle, né? O que causa estranheza para outros ministérios. O pessoal fala assim, mas como é que você controla isso? Mas a ideia é não controlar. Aí você cria que é a crise, porque aí vai lá o Tribunal de Contas da União, diz assim, como é que o senhor controla isso? Mas a ideia é não controlar. Ué, mas como é que o senhor não controla? Não controlando. Porque a cultura digital, pelo que a exposição que eu fiz aqui, ela é o DNA disso. Isso é pensamento digital do nosso ponto de vista. Eu acho isso lindo, que a gente está, tipo, conseguindo abrir o espaço, tá ligado? Imagina, se não tivesse essa discussão dentro de um projeto do governo, ia ter sempre aquela discussão institucional, formal, careta. Então o institucional, formal, aquilo que impede a criatividade, ia estar assim, ampliando seu espaço de atuação. E agora a gente está conseguindo entrar aqui e falar de Rádio Livre, sem falar bem do presidente. Enfim, está conseguindo levar uma ideia diferente, entendeu? Contaminar com coisas novas, com coisas que fortalecem a criatividade, a expressão da galera, entendeu? A atuação mais ativa do pessoal, não depender dos outros, não ter medo de fazer as coisas, e fortalecendo sempre o diálogo, a diversidade e a postura ativa da pessoa dentro do convívio social, que isso é o mais importante, as pessoas deixarem de ser espectadoras da realidade. O problema não é só a TV, meu amigo. O problema é que a TV te ensina a ser espectador. E aí tu é espectador da TV e tu vai ser espectador da realidade, entendeu? O camarada do teu lado vai fazer um negócio, você não vai nem conseguir falar pra ele, mano, não joga no chão. Ou então o cara vai vir te zoar, tá ligado? A gente é zoado a todo momento e a gente não fala nada, que a gente só tá vendo, a gente é espectador, velho. E aí, fazendo isso aqui, mano, desmontando o bagulho, velho, você deixa de ser espectador. E aí você deixa de ser espectador em relação ao rádio, e aí você deixa de... Aí você tem a possibilidade de... É um laboratório pra você deixar de ser espectador da sua própria vida, entendeu? E se a gente tá fazendo isso dentro do governo, mano, é lindo, velho, porque normalmente os que do governo fazem merda, tá ligado? Então a gente tá conseguindo fazer um lance diferente aí, exatamente. A entrevista acabou tensa lá dentro, velho. A menina que ia trabalhar na Globo ali tá louca, ela é a favor dele ter recebido a concessão e que ela não vai lutar contra isso, afinal já tá dado. Quem somos nós, povo, pra lutar contra isso? A assessora de imprensa do ponto. Você não precisa de assessor de imprensa, faça sua própria mídia. Sabe onde é o fone dessa aqui, onde é, Léo? Vê se o meu cinegrafista sabe aí. Putz, essa câmera eu não sei, velho. Não achei. É, eu já procurei aqui no vale aqui. Vocês não estão lembrando da pergunta? De se ver tanta cultura na Globo, por que falar tanto? Eu acho que deve ser a forma de mídia que elas encontraram para falar que estão falando de cultura. Tanto que essa parte de ver cultura, ela entra no comercial, né, da emissora. Então, acho que é uma estratégia de marketing mesmo que a Globo fez. Eu acho que a Globo, ela abriu bastante para a cultura popular. Você vê que ela, principalmente para a cultura nordestina, que é a gente que mora aqui no Nordeste. Você vê pelas séries, ou seja, você vê mais a cultura do Nordeste, o Reisado, Bumba Meu Boi, essas outras culturas, como você vê também mais o hip hop. Então eu acho assim que hoje ela está tendo uma abertura maior, mas tem que abrir muito mais ainda, porque a cada dia tá aparecendo mais movimentos culturais e é uma mistura, que às vezes você mistura várias culturas e aí vai aparecendo mais coisas. Então eu acho que ela precisa abrir mais ainda, mas eu acho que já teve uma abertura bem maior. Massa. Mais uma pergunta. E você perguntou por que a Globo não coloca ele no ar. Diga o que é que você faz. O que é que você está fazendo de bom, o que é que você está fazendo de ruim, você vai pro ar. Mas pode mandar fita pra Globo. Pode mandar pra Globo. Pode. Eu acho que é porque hoje existe a democracia e as pessoas têm o direito de opinar, de querer que saia, de querer que fique. E graças a Deus que tem gosto pra tudo. Mas você acha que não é muita gente que gosta da Globo? Talvez não seja um gosto forçado? Não, eu acho que não. Não muita gente ou não gosto forçado? Não gosto forçado. Ah. Eu acho que a Globo ela tem uma boa programação, tem boas novelas, tem um jornalismo feito muito bem feito. Tem uma pergunta, eu te falo, por que tem tanta novela? Não achei. Porque o brasileiro ele gosta de novela. As Você conhece todos dizem. Os brasileiros? Não, mas as pesquisas elas mostram que o brasileiro gosta de novela. Mas essa dependência de gostar de novela talvez não seja causada pelo grande número de novelas transmitidas. É especulação. É difícil. Concordo, saber. Concordo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Vai pra mais uma pergunta aí? Vai pra aquela lá. Ô, moça fria, ou você rouba. Rouba. Moça fria, ou vou te roubar. Rouba. Moça fria, ou vou te roubar. Rouba. acho que essa questão da massificação, quando você trabalha numa emissora, onde você, o que você diz ou o que você fala vai para um monte de gente com opiniões, cada um com sua opinião diferenciada, então a tendência é sempre você achar que o que você está falando, você está massificando. Então você não... Aí fica a questão, é massificação o que você fala e vai passar para todo mundo? Acho que o que a gente precisa é que as pessoas tenham mais cultura, as pessoas tenham mais educação, para que o que seja falado na TV, ele seja interpretado, as pessoas tenham a capacidade de interpretar e não sentir aquilo ali como uma massificação. Ela poder saber se aquilo ali vai atingir, ou se não vai, se é certo ou se é errado. Eu acho que é por aí, se tiver mais educação, mais cultura, mais disseminação, mais movimentos como esse, o que você vai passar, as pessoas vão ter mais poder de contestar. E aí a televisão não vai massificar tanto. Eu tô aqui fazendo o papel do diabo, mas mais novela é mais cultura. Você acha que o show da Xuxa, ela é muito ruim, né? Vamos falar sério, ela não é muito ruim? Você é jornalista formada, ela é muito ruim. Vamos lá, quem acha ela legal como jornalista? Ela é legal como jornalista, eu achei. Você é legal como jornalista? Porque a gente tem a manhã de ir na frente, a gente fala pra agradar. É, ela não, o Sérgio Brito não é ela, não, jornalista legal. Não, de verdade, a Xuxa não é uma comunicadora legal e não tem mais cultura desse jeito. E assim, outra coisa, nossas caras pretas não se vê. Não se vê, essa rapaziada. Outra coisa, coloca Carandiru agora, porque tá na moda, a Cidade de Deus ganhou um monte de prêmio, 4 indicações pro Oscar, então é legal, vai ter que ter estação Carandiru, Cidade dos Homens, e não é dessa forma que a gente quer ser visto. Por exemplo, olha o que a Globo faz com o rap. Lá naquele programa lá do sábado, que eu esqueci o nome, que eu não assisto, tem um cara, um personagem que canta rap. Palhaço. Não é dessa forma. Na novela agora, que eu também não assisto, que eu não sei o nome, tem uma preta com papel de palhaça também. É isso que a gente contesta, entendeu? Não é que a gente seja os melhores jornalistas, que a gente queira fazer as coisas, que a gente, assim, ó, a gente é ante alguma coisa quando essa coisa não nos representa, tá entendendo? Por exemplo, eu não me sinto contemplado com a programação. Estou achando muito interessante, principalmente pelo fato da gente descobrir a questão do software livre, né? Isso é uma coisa muito importante para que a gente possa criar novas possibilidades, né? Então essa oficina foi interessante por fornecer ferramentas necessárias para que a gente possa ir se habituando com esse novo sistema que está rolando aí. Teve uma metodologia que eu gostei muito, que primou basicamente pela liberdade de você querer aprender e de utilizar os monitores, né? O pessoal, não sei, né? Não posso chamar nem de monitores, porque estava muito mais no sentido de amigos, né? Chamar os amigos aí que estavam orientando o conhecimento para resolver dúvidas que foram surgindo. No começo a gente fica um pouco acanhado, mas depois a gente se sentiu super à vontade, realmente. É uma metodologia de educação que tende a dar certo, porque dá liberdade de aprendizado ao aluno. Vídeo criatividade é um convite ao interesse pela informática. E eu vou dizer a você, eu não fui alfabetizado com a informática ainda, né? Na minha época a gente teve uma série de problemas ainda de alfabetização digital, né? Eu não tenho um contato muito bom com o entendimento da máquina computador. Muito do que foi falado na oficina foi desmistificando esses mitos, né? De que o computador é um ambiente inacessível e de que o computador, mostrando que o computador na verdade é só um novo tipo de linguagem, né? É apenas uma nova forma de se comunicar com um outro ambiente. E aí as coisas começam a ficar mais fáceis, a gente começa a ter uma certa noção. fácil. Pensando nas escolhas, pensando uma espécie de resistência de uma maneira diferente da resistência tradicional, da esquerda e tal, dos partidos. É uma resistência no sentido de dar, de liberar, abrir espaço, assim, cultura aberta mesmo. Assim. Eu acho que está começando agora, assim, está no começo, né? Muita coisa ainda para rolar. Um belo dia eu tava tentando pintar uns pixels na tela, no ambiente de DOS, e eu descobri que o XP não rodava mais aquele tipo de Exe que eu tava gerando. Aí eu falei, quer saber, eu já tinha instalado o Linux, já tinha fuçado um pouquinho no Linux, falei, vou migrar pro Linux. Aí eu migrei e vi que o buraco era mais embaixo, que eu tinha que estudar pra caramba, né? E não me intimidei, continuei pirando nesse cyberativismo experimental individual, né? Analisando inclusive as formas de relação de poder entre o indivíduo, o Estado, as minorias, as maiorias, já que eu faço parte de uma minoria, né? E comecei a também pegar gosto por isso. Desloca agora para as próximas atividades, recebendo o calor, o afeto, o abraço, o carinho imprescindíveis do povo de Cachoeira, de São Félix, de Curitiba, de toda a região. E nós fazendo essa visita ao ponto de cultura, o primeiro ponto de cultura dessa região, aqui, nesse espaço importante, reunindo atividades importantes da vida cultural intensa que nós sabemos que Cachoeira e a região tem. Portanto, é um prazer enorme. Enfim, eu queria deixar um abraço enorme a todos vocês, incentivar esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, dizer da importância que é para o programa Cultura Viva, que vocês levem avante esse trabalho do ponto de cultura. Os pontos de cultura são hoje um orgulho para o presidente Lula, para nós, evidentemente, mas para todo o governo, em especial para o presidente. Queria transmitir um abraço dele, de todo o governo, a todos vocês que fazem esse trabalho aqui. Muito obrigado. Adiante com o nosso trabalho. E o prosseguimento e o interesse, o empenho de vocês é muito importante para que esse programa seja bem sucedido. Muito obrigado, obrigado. Parabéns aos músicos. Nossos queridos músicos que acabaram de executar o nosso hino nacional. Um abraço ao Ponto de Cultura. O pessoal já está saindo, o presidente está saindo, tá indo. Nós estamos indo agora para Cruz das Almas. Deixamos um abraço enorme ao povo daqui de Cachoeira. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Ponto de Cultura. Levantando uma bandeira assim, que a gente diz que o tambor é a primeira internet do mundo, assim, né? Que é bem atrás, assim, o pessoal se comunicava com o tambor, com percussão, e hoje a internet está fazendo esse trabalho de comunicação também, então tem tudo a ver as duas coisas andarem juntos. Porque eu particularmente, assim, até então não era muito, não tinha muita afinidade com o computador, assim, essas coisas, assim. E o que me trouxe mesmo foi o software livre, a ideologia da coisa, que é a que a gente acredita que é essa cultura digital, tem muito a ver com a revolução digital que está acontecendo, na área musical, principalmente, assim, as gravadoras estão quebrando, né? Então a gente está buscando um caminho, né? Que é o caminho livre. Né? Oh, escrever de top de banalidade. Uma leitura certeira te dá um levante. Então se faz uma pichação. Se faz um grafite bem feito. Se toma morte, se esparte pra construir uma parede. Uma goteira contínua consegue perfurar a mais compacta pedra. Não tô dizendo que é fácil. Tem que trabalhar, trabalhar feito um operário. Só que sem horário. Deve ser o modus operandi. Se faz um aterro pra cobrir o mar.